Na quarta-feira, a Polícia Militar de Foz do Iguaçu recuperou dois veículos furtados ou roubados. Foi por volta de 9 horas da manhã, quando militares do 14º BPM, acionados por populares, deslocaram-se até o Jardim Central, onde havia um veículo em estado de abandono. No local, mais precisamente atrás de uma faculdade, os militares foram informados de que um Fiat Uno com placas da cidade de Cascavel estaria abandonado pelo menos 5 dias no local. Ao checarem a placa do veículo, foi constatado que o mesmo teria sido furtado no último final de semana, quando estava estacionado nas proximidades de uma casa noturna na Avenida Paraná, aqui em Foz do Iguaçu. Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado à 6ª SDP para as providências cabíveis. Já no início da tarde, por volta de 12 horas e 30 minutos, os PMs deslocaram-se até o Jardim Polo Centro, onde um solicitante informava que uma caminhonete estava em estado de abandono desde as primeiras horas da manhã. No local foi constatada que uma F1000 com placas de Foz do Iguaçu estava realmente abandonada, com as portas abertas e sem as chaves no contato. O sistema informatizado da Polícia Militar acusava queixa de furto para o veículo que foi encaminhado pelo pelotão de trânsito do 14º BPM à 6ª SDP para devolução ao legítimo proprietário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.